É hora de comentário na Metrópole. Olá, ouvintes da Metrópole. Eu estou durante os próximos 6 meses aqui na Universidade de Barcelona, trabalhando em pesquisas que articulam a educação, a cultura e as tecnologias. E durante esse tempo, espero poder sempre contar para vocês um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui, sem, obviamente, esquecer das coisas terríveis que estão acontecendo por aí. A última nesse importantíssimo campo, que é o da cultura, é a barbaridade do secretário de Cultura, Roberto Alvim, ter feito aquele pronunciamento à la Hitler. Que coisa mais lamentável. Mas este é o Brasil que temos. Mas superemos a tristeza desse Brasil que temos hoje com a vibrante ação política dos catalães aqui na Europa. Hoje, no campo da cultura, acompanho com muita alegria um movimento chamado A Tua Cultura, que agrupa de forma surpreendente 95% das empresas culturais catalãs e que corresponde a 98% do faturamento do setor, segundo diz o jornal La Vanguardia aqui da Catalunha. Esse setor promove um impacto econômico da ordem de 3,5% do PIB. A boa notícia para o setor e, obviamente, para toda a sociedade catalã e para nós, enquanto um lugar para mirar, é que o novo orçamento do governo da Catalunha para 2020 já incluirá um aumento de 14% nos investimentos em cultura, correspondendo a um incremento que leva o anterior 0,65% para a cultura no PIB para 1,1%. Isso ficou abaixo do pretendido pelo movimento A Tua Cultura, que era de ter um investimento mínimo de 2% do PIB para o campo cultural. Mas, de qualquer forma, correspondeu significativo aumento, mostrando, obviamente, a importância da cultura não só do ponto de vista econômico, mas especialmente do ponto de vista da formação da sociedade. Uma sociedade como a catalã, composta de bravos guerreiros que atuam de forma muito intensa do ponto de vista político, e seguramente tudo isso é um exemplo para nós brasileiros que deixamos com que nosso país fosse administrado por esse bando de responsáveis que tomou conta do nosso governo federal, particularmente no campo da cultura. Pois bem, nos vemos ao longo deste tempo de forma um pouco mais irregular, mas sempre fazendo esta ponte entre a Europa e o Brasil, Barcelona e a Bahia. Nelson Preto, da Faculdade de Educação da UFBA, para a Rádio Metrópole, falando diretamente de Barcelona.